mais que um dever, a rua é uma prova. E a cada dia nesse ensino se aprende matéria nova. Quem não é, entende a rua como um monte de asfalto. Mas pra quem nasceu na rua, ela se transforma em palco. Inspiração pro MC, que só tem uma caneta, mas transforma cada imagem da rua em uma letra. A rua é uma terapia pra quem quer esparecer, olhar pro céu com a esperança de um novo amanhecer. Na rua tem trabalhador, sonhador, tem artista. Na rua tem MC, maloqueiro, skatista. Na rua a segurança não é tão segura assim. E nunca sei o que a rua tem reservado pra mim. Muitos os que vão lutar, poucos os que vão vencer. Mas nem sempre é tão simples assim de entender. Só quem é da rua entende o que eu tô falando. Na rua eu fui criado, na rua eu vou criando. E as vaidades desse mundo já não mais me toca, porque vejo a realidade que a batida provoca. Vários atalhos que te leva pro caminho oposto. A felicidade já não tá estampada no rosto. A noite é uma foto, resolução vagabunda. Todo mundo é malandro, é bom ficar de segunda. São poucos os que vivem isso e tem isso no sangue. A rua é minha casa, família é minha gangue. Na escola aprendi muito, não posso esquecer. Mas foi vivendo na rua que eu aprendi a viver. Trago no peito a essência transmitida por voz. E hoje mais do que nunca eu digo: a rua é nós.